pé de grife nos brinque de whisky, Mitsubishi. Vai na ambição, popstar por dólar, ouro, vários quilates por prata, la prata, Rolex e Nike, tenta sorte no shopping, de marketing com skin e casclin, sei que não é fácil sim, mas se pã, Deus dá graça, chão, a vida passa, os braços é só as casas. Navalha afiada, cirurgia plástica pra magnata, samba, cas, madame e Manhattan. Só vaidade nos traje, a prisão de espírito, felicidade pra esses tipos, é ser tipo rei do Egito. Sodomistas curtem drinks, poker, meretrizes, acusativamente no poder, mas pra Deus estão em crise. Rapido com seus iates de turnê pra Moçambique, luxo, suítes, embeluno, striptease. Deus que me livre desses brindes por din-din. Moças, entrega honra pros caciques da alta de Audi. Somos grave, paz, ventre, crise. Take it easy, boy. Aí nós de inovações na humilde, sem dar xilique. Por trás dos panos tem que ser simples. Estilo livre, isso é ser chique. A vaidade é um sistema. Os personagens da elite em cena. Cê sabe que vale mais a pena ser humilde, sem falsidade, estilo simples. Cê quer ser chique. A vaidade é um sistema. Os personagens da elite em cena. Cê sabe que vale mais a pena ser humilde, sem falsidade, estilo simples. Cê quer ser chique. Chega a cruz, não se cresce, irmão. Tudo é vaidade, ilusão. Maquiagem, eu não vejo vantagem. Posar do jeito que os caras pintam, eles forçam nos banhos de loja. Vida é um mar de roças. Ninguém nunca quis ser assim. Desfilar de patrão, buscar rampos, bico tudo invejar. Deixa florar seu pensamento, cê vai ver de onde vai. Só vaidade é como correr atrás do vento, rapaz. O que mais cê quer ter, possuir, quer mostrar? Por quê? Pra quem? Se no fim tudo vai ficar chão. Chão, cê quis ter do bom, mas não foi bem assim. Sobrou pra você, pra mim, só o que nós não quis. Mas coração de irmão vale mais que 10 gramas. Vale mais que motel e as minas de programa. As grandes façanhas que o mundo proclama. Eu não me encaixo, não sou fruto do acaso. Sei que por Deus fui criado. Conceitos humanos afastam o homem do Deus verdadeiro. Sem limites, sem regras, sem Deus, entrega as vaidades sem freio. Eu vejo, e por mais que o homem tente esconder, não dá. Viver de aparência é como a própria existência negar, irmão. Lute, seja forte em frente, prove que cê é capaz de ser você mesmo verdadeiro. São os originais que não se cresce, não veste a fama nem o orgulho. Mas vale correr pelo simples, pelo certo. Comando celeste é pelos mais sinceros, humildes, de coração puro. Sem maquiagem, assim que é, bota fé, negou. A vaidade é um sistema. Os personagens da elite em cena. Cê sabe que vale mais a pena ser humilde, sem falsidade, estilo simples. Cê quer ser chique. A vaidade é um sistema. Os personagens da elite em cena. Cê sabe que vale mais a pena ser humilde, sem falsidade, estilo simples. Cê quer ser chique.